Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marcão, como é que você tá? Tudo bem, querido. Eu não tava ouvindo, não tava. É, o Fufunha queria te derrubar mesmo, então ele deixou fechado. Não, é bem não, da. Tudo bem, mas eu tô entrando. Mas parece que tem fonograma, mas eu tô entrando numa boa agora, né? Não, agora tá perfeito. É que não tocou. Eu não ouvi a música, entendeu? Então eu não achei esse. Não, ele falou que ia fazer de propósito pra te derrubar. Ele é canalha mesmo, é canalha. Não, sem problema. O pior de tudo é que eu gosto dele mesmo assim. Fazer o quê, né? Pois é, querido, quero então dar um alô para todo mundo. Sim. A gente tá meio triste, né, porque o grande Jerry Adriani. Verdade. Faleceu, né, uma pessoa, não é incrível que quando gente famosa falece, muita gente também aproveita para falar mal. Eu não tô te mentindo, não tem uma pessoa, sabe, o cara parece assim, né, falando sério, ilibado, assim, porque não, incrível, ninguém, todo mundo dizendo que o cara era uma ótima pessoa. E sabe o que é que eu acho, Marco? Eu queria inclusive comentar isso com você. Fala, querido. Perceba que ninguém sabia nada da vida privada dele, quem era a mulher, quantos filhos ele tinha, nada. Ele sempre mandou pra uma senhora, parece que era a Célia ou Clélia Passos nos últimos anos, né? Eu sei que ele tinha tem três filhos, mas assim, não é incrível, uma pessoa, aquela persona do palco parece que tinha tudo a ver com a vida grande real, caráter, né? Viu? Uma pessoa do bem, né? Verdade. Pois é, muito triste, e com cá pra nós, tanta gente pra ir no lugar, né? O pequeno panda tá vivo, né? Pois é, o pequeno panda, de repente até não por muito tempo, não tô jogando praga, mas, quer dizer, vamos pra então começar vamos o lá. Programa então com os anos 50, vamos lá, vamos nessa. Oi, Marco Antônio. Maravilha, né? Esse grupo aí chamado The Caprice, em homenagem ao Lincoln Capri, aquele carro que era muito popular nos anos 50 nos Estados Unidos. Fantástico. Esse grupo aí é um. Tem aquele filme até sobre. A gente adora o grupo, o filme até que o Clint Eastwood fez, poxa, por favor, a gente vem falando do. do... Qual deles? Do cantor, do cantor, grupo, sobre o cantor aquele do Walk Like a Man, pelo amor de Deus, agora me deu um... É, pra mim também, deu um branco. Tá, mas de qualquer forma, esse grupo que eu tô falando, esse agora especificamente, o grupo tudo de ítalo-americanos. Né? Então, essa música que eu toco agora, de 59, não fez sucesso, mas eles tiveram um mega sucesso também no mesmo ano. E olha só os nomes dos integrantes: Frank Reina, Tony Sergi, Luiz Posito, John Monforte, Nico Santos Santa Maria, Mico Mincelli, John Cassese, Rosário Moriti, Tony Ferrara e Nick Nardo. Quer dizer, não, inacreditável. Desculpa, olha só, o grupo que eu estava querendo falar antes, comparar, era o Frank Valli. And the Four Seasons. Ah, mas, isso, the Four Seasons. A gente adora eles, mas por que eu quis fazer esse link? Porque até o filme que foi feito, que o Clint Eastwood fez em homenagem à peça, né, que foi feito sobre The Jersey Boys, que é sobre a vida deles, o tempo todo se fala daquele filme que se eles não tivessem sido cantores, pelo meio ítalo-americano barra pesado que eles cresceram, eles teriam virado gangsters, né? Então, falando... esses caprichos aí, vou te contar, porque eu sei que o Four Seasons tem gente que, por exemplo, de origem irlandesa ali no grupo. Agora, esse aí só tinha carcamano, né? Por favor. Já podia montar uma família. Exatamente, uma família. Exatamente. Vamos tocar o sucessão deles de 59, um pedaço aí, por favor. Let's go strolling, there's a girl in my heart, whose heart I've stolen, there's a moon out tonight. Let's go strolling through the park, there's a glow in my heart, never felt before, there's a girl at my side, that I adore. Lembra o Four Seasons mesmo. É, pois é a mesma pegada, que um grupo de doo-wop, né, que era aquele estilo de música que é muito baseado no vocal, no wo-wo-wo, das vozes, dos diferentes timbres de voz, né? Essa música que fez bastante sucesso, que tocou agora, também de 59, é There's a Moonlight Tonight, ou seja, né, o cara tá informando pro amor da vida dele que a lua tá esperando, vai ser testemunha deles. Ai, que lindo. Tocou antes, que a gente tocou na íntegra, foi Indian Girl, que é basicamente eles falando de uma pequena índia, no sentido de indígena, né, que eles estavam encantados. É, que deve ela ter escapado de John Wayne, né? Exatamente. Ou do Gary Cooper. Também. Assim, pessoal. Pois é, eles podem ser ouvidos, esse grupo The Caprice, podem ser ouvidos em filmes como Almôndegas 3, que era uma comédia desses, adolescente tarado, estrelado pelo futuro sex symbol daquela série Grey's Anatomy, Pat Dempsey, né, que ele começou fazendo filmes como nerd, assim, como menino virginal, depois dos 35 anos que ele virou sex symbol. Né, também com um filme chamado O Confronto, que foi o primeiro de cinco filmes que o Jet Li fez com o Jason Statham. Né? Esse confronto, o título original era The One, mistura ficção científica, um filme bem bacana até. Também um filme chamado, os outros filmes, obviamente, que o Jet Li fez com Jason Statham foram Os Três Mercenários e um chamado Rogue. E também essa canção, que a gente tocou um trecho aí, There's a Moonlight Tonight, também pode ser ouvida num episódio da série Família Soprano. Ou seja, confirmando que a gente está falando, correto? Confirmado, tá lá, Família Soprano. Não tem que discutir. Tá lá, não tem. Agora cá pra nós, se a gente não se lembrasse aqui do Frank Valli, vou te contar, hein, logo a gente que idolatra... Tem que se matar. Tava me escapando, me desculpa. Não, tem que se matar. Por favor. Ou se matar, ou então eles fazem o trabalho pela gente. Exatamente. Correto? Colocando uns chinelos de cimento e largando na beira do pia. Vamos fazer o CC, querido, por favor? Vai lá, Fufunha. Manda aí de volta. É, She Wanders Through the Garden Fence. Tá aqui. Tá, 67. She wandered through the garden fence, said I bought a great expensive potion, guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down. strapped me to a torture rack. I'm without further argument. I found my mind was all so bent upon a course so devious. It only made my torment worse. You said, I see, you cannot speak. Is it your voice that is too weak? Is it your tongue that is to blame? Maybe you cannot speak for shame. Or has your brain been idle too? And now it will not think for you. I hastened to make my reply. Found that I could only lie. And like a fool, I believed myself. And thought I was somebody else. But she could see what I. Guaranteed to bring relief from all your suffering. Though I said you don't exist, she grasped me firmly by the wrist, threw me down upon my back, strapped me to her torture rack. And without further argument, I found my mind was all so bent upon a course so. Marco Antônio. Esse grupo aí, grupo inglês, grupo maravilhoso chamado Procol Harum, né, o nome dessa canção não tem sucesso nenhum, é canção de 67, é She Wandered Through the Garden Fence, ou seja, ela veio pela cerca, né, passando, ela passou pela cerca do jardim. Olha, vamos combinar que as músicas dele, as letras, são uma loucura, sim, né? Sim, sim. O Whiter Shade of Pale, né, que a gente vai tocar um trechinho agora pro pessoal que não tá conectando aí, as letras, eu até traduzi para um amigo uma vez, a questão de uns 10 anos. Cara, eu não matar. Tô te mentindo, eu lia e relia, porque ela não tem pé nem não, cabeça. Não, eu também. É a mesma coisa que uma outra do América, o Tin Man. Ah, totalmente. Não começa tem... com uma referência meio com a Mágico de Oz e daqui a pouco exatamente. Vou te contar. Aí vai pro cachimbo, sabe? Não, não tem pé nem cabeça. Vamos ter que fazer um trechinho, obviamente, da maravilha da obra-prima White Shade of Pale. E vamos dançar fandango no pier com as virgens. Vai, Fofonha. Mais amor na sua vida. Meu, esses caras já deviam ter fumado tudo quando fizeram essa letra, tá viu? Super educado falando de fumado apenas, né? Cheirado. Mas o legal de tudo é que são, as músicas, elas têm esse clima psicodélico, mas elas são super melódicas, né? Inclusive os trabalhos dos anos 90 também, ou seja, o cara não precisa estar chapado para curtir, quer dizer, porque tem muito lance, muita canção da era do rock progressivo, né? E do rock psicodélico, digamos assim, que a pessoa tem que estar naquela cultura, diríamos assim. E eles não, eles sempre foram muito preocupados com a melodia, né? O líder, obviamente, é o Gary Brooker, essa banda foi formada em 67, no Reino Unido, eles foram até 77, depois pararam, brigaram e voltaram de 91 até os dias de hoje. Também vale dizer que tem um asteroide cujo nome é 14024, ou 14024, Procol Harum, ou seja, foi dado o nome em homenagem à banda. Também o nome da banda foi escolhido pelo empresário deles e parece que é uma mistura de latim com alguma outra coisa. E diz que tem alguma coisa a ver, o sentido seria alguma coisa tipo através dessas coisas. Eles estão na frente de cerca de 35 filmes e séries também, incluindo The Big Chill, que no Brasil era o Reencontro, um episódio de uma série inspirada na sua vida, Dr. House. Muito obrigado. Falou duas vezes isso, que tu és muito parecido, e Piratas do Rock, entre outras, né? Deixa eu ver o que mais a gente podia dizer da banda. O tecladista da banda, o tecladista original, Matthew Fisher, processou o Gary Brooker por direitos e acabou há poucos anos ganhando 40% do crédito de autoria da canção que a gente ouviu um trecho, né? White Shade of Pale. Então, pelo menos, ele estava reclamando há tempos que ele merecia crédito na autoria e porque só era acreditado como sendo do Brooker, do líder. Então, vamos para os anos... Perdão, querido, falasse alguma coisa? Não ouvi. Não, vamos para os anos 70 com muita tristeza, viu? É isso mesmo. Vamos então, lá, querido, um bolero lindo. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a minha dor. Você sempre achando graça do meu amor. Você é muito importante. E no amor não acredita, mas de tanto eu te amar, você anda mais bonita. Pobre de mim, coração que te ama, pobre do meu coração. Viaje com a Showtime, a máquina do som. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a minha dor. Você sempre achando graça. Compreende mi coração, que se muere. Meu amigo. É muita música, né? Malachi, essa música é super pouco, praticamente desconhecida. É desconhecida. Ele lançou em 77, um bolero lindo, Pobre do Meu Coração. E é de Odair José, né? Hã? É de Odair José. Isso! É. Essa música, eu acho assim, era maravilhosa. Não, peraí, desculpa, mas é de Odair, eu não sabia, essa música é do Odair José? Odair José. É mesmo? Nossa, eu não sabia, pô, obrigado, não sabia mesmo. Essa música é de Odair José. Ó, esse disco é de 77, do Jerry Adriani, né, só dá um micro, uma micro, ele, o nome dele é Jair Alves de Souza, muita gente achava que ele era de origem italiana, mas não era, de origem portuguesa mesmo, do Brás, né, nasceu em 29 de janeiro de 47, vale dizer que em 65, né, a música jovem brasileira tomava conta dos bailes, né, então cantar verdade. Italiano... Era uma febre por aqui. E ele começou gravando em italiano, né? Até acho que, se não me engano, o lado A do compacto dele, primeiro era O Bisogno di Vederti, e do lado B, o que a gente vai tocar um trechinho, né? Querida, que é uma versão que o Rossini Pinto fez da música Don't Let Them Move, do Chuck Howard. No caso, foi lançado em 65 esse compacto, e a música original Don't Let Them Move, do Chuck Howard, era de 63, dois anos antes. Só falar aqui um pouquinho, ele estrelou três filmes, um em 66, que é Essa Gatinha Minha, com Peri Ribeiro, é uma comédia musical dirigida pelo Jesse Valadão, também contava com Rubens de Falco. Em 67, ele fez Jerry, A Grande Parada, também com Agildo Ribeiro e o Fernando Torres. E em 67, também, mais pro final, ele fez A Busca do Tesouro, com o Fábio Sabag e um dos atores que eu mais adoro, o Milton Gonçalves. Então, quer dizer, uma lástima, a gente tem meio que uma missão aqui na rádio, verdade. Né, que é desencavar coisas que não, o pessoal não conhece, muita gente pensa ele cantando aqueles rockabilies, né, tipo Splish Splash, eu pra te falar a verdade, não curtia muito ele cantando em inglês. Agora, não. Quando ele, né, quando ele ia pro lado romântico, aí, por exemplo, esse bolero aí, mas maravilha, e sem contar uma coisa também, e tem aquele disco Força Sempre, que ele lançou uns anos, que era com canções do Legião Urbana, eu sei que eu vou levar pedradas aqui, mas me desculpa, apesar da, considerando que a voz dele tinha um timbre muito parecido, né, com o do Renato Russo, a diferença, na minha opinião, é que o Jerry Adriani não desafinava. Acho... É verdade. Né, tu pega Força Sempre, tu pega esse disco, por exemplo, o pessoal procurar aí, sem exagero, um dos melhores discos dos últimos 30 anos brasileiros. Verdade. E ele pegou essas canções, todas em italiano, e ele, o Jerry, como se ele tivesse tornado, tu não consegue acreditar que elas já foram gravadas antes. Verdade. Porque era um projeto assim, ele estava até levemente no ostracismo, e eu me lembro que ganhou até disco de ouro, acho que vendeu 200 mil cópias, se não me engano. Então, mas era um cara, aqueles operários do entretenimento, vivia se apresentando, e mais uma coisinha agora que faz cair duro, na quinta-feira, ele faleceu no domingo. Ele fez um show. Hã? Ele fez um show, né? Isso, e eu tinha conversado, eu trocado e-mails com um amigo jornalista, que já entrevistou, e já estava para tentar trazê-lo para o programa, e até esse amigo falou para mim assim, Marco, ele está com problemas de saúde, mas assim, mas espera um pouquinho que certamente ele vai no teu programa aí, porque ele é um cara... boa praça, e ele sabe a importância do rádio e dos fãs deles de rádio para a carreira dele, né? Então, é muito duro. Mas, vamos para um trechinho do Querida, pode ser? Quero lhe dizer que toda a minha vida entreguei a você. procure olvidar o que lhe fiz. Querida, perdoe, querida, não vá. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes que juntinhos passamos sob a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor, para que eu possa esquecer do meu amor. Profundamente lamentável, viu? É, profundamente. Eu acho, por exemplo, essa pegada romântica dele, eu preferia do que ele quando ele cantava os rock and rolls, quando ele dava uma meio de Bill Haley, assim, ou de Little Richard, ou de Bob Dylan, assim, eu preferia ele, assim, e obviamente cantando italiano, que eu acho que não perde nada para grandes cantores italianos. Ah, vale dizer também que o nome artístico dele foi escolhido o Jerry, em homenagem ao Jerry Lewis, que ele tanto adorava, e o Adriano em homenagem ao Adriano Celentano, que é aquele ator e cantor com uma carreira, né, super longa. Acho que até a gente já tocou alguma canção dele, já, do Celentano, aqui no programa. Já, né? Já. Então, vamos para dos anos 80, vambora, querido. Something up. Bet you thought I've been sleeping. Nah, having trouble waking up. It's just the hours I've been keeping. Nah, nah, nah, nah. Up in this attic all alone, the situation's unnerving. Oh, and while the candle's going out, each weather page I keep turning. Looking back, fundamental romance. Some are still around, some went underground. Criticize all the letters I find in the scattered ground. Please take a look. The things I know of you, I never told anyone. If all is done, you know, you'll always be my own. Seems to amaze me, yeah. That's just the way we used to dance. You never thought it was crazy. The things I told you, I never told anyone. And all is done, you know, you'll always be my only one. Just you. Olá, Marco Antônio. É, maravilha. Ah, só A gente tem que agradecer aos ouvintes, né, que não só nos dão apoio, mas às vezes nos mandam informações. Por exemplo, a Lili Marlene Wankler, que está nos ouvindo em Novo Hamburgo, ela só mandou dizer, a avó materna do Jerry Adriani era italiana, né? Foi ela que ensinou ele a cantar italiano. Eu até sabia que ele tinha aprendido a cantar italiano com a avó, mas eu desconheci que ela era italiana. Então, muito obrigado, Lili. Agora, falando dessa banda que tocou aí, foi Steve Miller Band, né? Uma canção super, uma canção, na boa, ninguém conhece, fez o menor sucesso de 82, uma canção que eu adoro, chamada The Things I Told You. O maior hit deles, a gente vai tocar um trecho daqui a pouco. Acho que a gente pode até tocar... tu é que sabe. Acho que dá, porque tem só uns 3 minutos, foi Abracadabra, em 82. É um grupo de São Francisco, né? Eles começaram em 66, o Paul McCartney é tão fã deles que participou até fazendo backing vocals num LP dele de 69, assinando com o pseudônimo Paul Ramon. esse grupo maravilhoso pode ser ouvido nas trilhas de filmes como Meu Primeiro Amor, Parte 2, Confissões de Quatro Apaixonados, Os Simpsons, na série Os Simpsons, naquela série West Wing, que o grande Martin Sheen interpretava o presidente dos Estados Unidos, e também nos filmes O Solteirão, e num filme chamado Juntos e Misturados. Não confundir com um programa... Sim. Da segunda-feira, sinal, quem não conhece ainda tem que escutar, a partir das 8 horas na segunda-feira tem um programa maravilhoso, ponto de vista feminino, misturado com eu, o João e o Renzo enchendo o saco do pessoal. Esse filme chamado Juntos e Misturados é um filme com Adam Sandler e a adorável Drew Barrymore. Então, vamos tocar inteira, pode ser? O hit deles, Abracadabra? Vamos lá. Vai lá, fuma. Stops, nobody knows. Every time Marco Antônio. É, maravilha. Essa canção, né, também de 82, Abracadabra, ou Abracadabra, foi o maior sucesso, por sinal, é uma das canções favoritas em inglês, segundo as paradas, segundo os fãs russos. Eu acho que eles queriam tanto cair fora da União Soviética que eles ficavam cantando Abracadabra, esperando um milagre para cair fora de lá. Marco também, Antônio, desculpa, eu recebi uma mensagem aqui. Oi, João, a convite do Marco, estou ouvindo o programa. Muito bom, Leone Lins. Ah, um grande beijo, Leone. Tá nos escutando, então, de Belo Horizonte. Exatamente. Isso, maravilha, maravilha. Quero agradecer a preferência. E só falando, então, esse grupo Steve Miller Band, né, também muito popular na Itália e no Japão. Então, essa canção fez muito sucesso no Japão, ficou nas paradas de sucesso lá durante mais de um ano. Então, na década de 80. Então, o entrevistado já está... Já está pronto para em condições de... Maravilha. Então, o entrevistado, é uma honra e um alívio também, porque o entrevistado é o Marcos Garrecheado. E por que um alívio? Porque ele estava ocupado com a filha, fazendo passaporte, e me mandando e-mail dizendo, Marco, tô indo pegar o táxi, quero ver se eu chego a tempo. Quer dizer, ele estava num desespero e eu também estava num desespero. Então, agradeço, espero que ele não tenha batido o carro ou que o Uber não tenha capotado. Quer dizer, para ele estar aí, eu posso que ele está vivo. Então, agradeço o nome dele, repito, Marcos Vinícius Garrecheado. Ele é bacharel em comunicação social, comunicação em rádio e TV, pela UMESP, Metodista São Bernardo de Campo. Ele é co-editor da revista eletrônica Jogos 80, desde 2004, autor dos livros 1983, O Ano dos Videogames no Brasil, foi lançado em 2011, e 1984, A Febre dos Videogames Continua, de 2012. Bem como numa segunda edição, que foi feita agora, é uma edição revisada e atualizada, um livro só contendo conteúdos, né, desses dois livros. Foi lançado há pouco, chamado 1973 mais 1974, Quando os Videogames Chegaram. Foi lançado agora em 2017. Ele é roteirista e produtor, e parceiro com a produtora 04 Mídia do documentário 1973, O Ano dos Videogames no Brasil. Colabora com sites, jornais, tais como a Gamer, a Capal, a Old, a WhatZone e a Tribuna de Santos, normalmente escrevendo sobre assuntos relacionados a games. Então é uma honra, estou também cansado de tanto falar sobre o background dele, que ele tem muita coisa para conversar com a gente. Tudo bem, Marcos? Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como você bem colocou aí, quase que eu perco essa oportunidade, porque eu estava na fila de um posto da Receita Federal, da Polícia Federal, melhor dizendo, para atualizar um passaporte. Ah, não teve nada a ver com o contrabando de aves silvestres, né? Não, isso daí não pode falar no ar. Ah, tá. E estava com mais de uma hora de atraso, e já que estávamos lá e tínhamos que tirar o passaporte, eu fiquei com um olho no peixe e outro no gato, como fala, né? O outro relógio. Maravilha. O bom que está aqui com a gente. Muito obrigado pela tua disponibilidade, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, que é isso. Querida, é uma honra. Antes de mais nada, eu achava que o Chiado, teu sobrenome, era italiano, acho que era Chiado, mas tu falou pra mim por e-mail, tu disse, é Chiado mesmo, é português, de origem portuguesa, é isso? É, perfeitamente, é português. Meus avós paternos eram de Trás-os-Montes. Tive a possibilidade também de tirar a cidadania, né, então eu também sou português. Então é português e não italiano. Como é que é aí? O quê? Não ouvi, desculpa. É português e não italiano. E não italiano, eu achava que era. Então, vamos começar então, vamos ser óbvios, começar pelo começo. Como é que foi, né, a tua infância, assim, que idade tu tens? Eu tenho 44 anos. 44, tá. Como é que foi que tu, o teu despertar pro lado, assim, de games? Eu tô te perguntando porque eu tive lá por 78, meu pai comprou aqueles telejogos, né, que eram super toscos, assim, mais ou menos o tamanho de um Fusca, o aparelho, mas tinha assim, eu me lembro que tinha uns 5 jogos, eu me lembro que tinha tênis, tinha um que era, parecia um futebol com a trave mexendo, né. Tênis foi... paredão, futebol, exatamente. Isso, paredão. Começasse com isso, ou porque teve muita gente que não teve isso, e daí quando despertou já pelos Ataris, como é que foi contigo? Então, em 1979, o meu padrinho que morava conosco, ele era irmão de criação da minha mãe, né? Uhum. Meu padrinho, ele apareceu um dia em casa com um telejogo que não era o telejogo propriamente dito, era um TV Jogo 3 da Super Kit. Era um clone, né? Uma cópia do telejogo, inclusive, se não me engano, o chip, a feitura era idêntica ao da Fico Ford. E ligamos na TV, preto e branco. Desculpa, mas os gráficos eram praticamente como se fosse um telejogo ou já era superior? Não, era o próprio telejogo, só que era de outra marca. Entendi. E então eu me lembro, puxa, em 79 eu estava acho que no pré-primário. E eu me lembro assim de um episódio que eu queria ficar jogando o TV Jogo 3 e tive que ir pra escola pra dançar quadrilha na festa junina, não queria largar o negócio e tive que largar. Então eu comecei assim com esse TV Jogo 3, né, da Super Kit, que na verdade é nada mais era que um telejogo, que um Pong. Né? Tá, e me diz uma coisa, ali tu já te encantou pela coisa que, por exemplo, só fazer um paralelo aqui, eu não era assim tão viciado nesse telejogo. Eu gostava muito de ir nos fliperamas, né? Acho que eu até comentei contigo antes, por e-mail. Eu gostava muito de jogar aquele jogo Bazooka e o Space Invaders. Mas bem, indo bem no lugar, né? Exato. Isso, eu me lembro que até a moedinha era uma moedinha especial e a gente até roubava chumbinho de roda de carro, de roda de magnésio, derretia num molde feito de Durepox para fazer as moedinhas e, na verdade, não, por favor, isso, gente, é criminoso, tá? Eu não tô me orgulhando disso, eu era um... Olha, que você é um delinquente, eu nunca tive dúvida, viu? A polícia tá batendo aí, agora, exatamente. Né? E agora entreguei, pronto, então agora eu entreguei no ar. Obrigado, viu, João? O João é um chefe, assim, ele pra variar, quando ele entra é pra dar uma força, assim, dispõe. Legal, ele é um cara do bem, eu gosto muito dele. Dizem que eu sou um cara do bem, bem filho, tá? Deixa pra lá, vai. Tudo bem, seu João? Aliás, eu tô, e você, Marcos, como é que tá? O senhor tá no céu, Marcos, fica tranquilo, é um prazer e uma honra tê-lo conosco. Digo mesmo, prazer e uma honra estar falando com vocês. E respondendo, Marcos, eu também frequentei fliperama, era um lugar mágico, era um templo pros jogadores, porque eram jogos que estavam... além de qualquer coisa que a gente tinha em casa, quer dizer, um videogame que você tivesse em casa, um microcomputador, não chegava nunca aos pés de uma máquina, claro, de arcade, de um fliperama. Sem contar o lance social todo, né, que era bem bacana. Repete, eu falei, sem contar o evento, era uma espécie de evento, era algo social, né, tu se encontrava com os amigos e tudo mais, era um troço muito bacana. Ah, sim, mas além disso, os nossos pais, na verdade, não gostavam muito que nós frequentássemos fliperamas, porque era... lugar meio mal visto, né? Então, claro, frequentava lá uma pessoa desempregada, que estava gazeteando, como falavam os antigos, fugindo da escola. Uhum. E tinha aquela coisa que tinha droga no fliperama e pessoas que fumavam. Então tinha essa mítica, Nunca eu ia na cidade de Tramandaí, que é no litoral gaúcho, tinha um carequinha baixinho que acho que ele era chegado nos menininhos e ele ficava sempre encarando. Então eu me lembro que eu parei de ir porque o pai falava, olha, rola uns papos aí que tem tarado por ali. Então, pois é. Tá, e muita coisa, e daí como é que foi? Fala um pouquinho daí, chegando daí, vamos pular então já pros videogames, assim mesmo, assim, qual foi teu primeiro, me fala um pouco desse teu encantamento pelo videogame em si. Rapidamente, então depois do TV Jogo 3 eu tive o relógio com jogo da caixa, aquele Game 10, o Game 30, tive o Game Watch da Nintendo, aqueles jogos portáteis, e isso foram aparelhos pré-videogames, né, vamos chamar assim. Uhum. Agora, o primeiro videogame que eu tive foi um Odyssey, que a Philips, claro, do Brasil... lançou em 1983, então... Não era compatível com o Atari, eu me lembro, não, até, né? Não era. O Odyssey ele era baseado no videopack, né, europeu. E, inclusive, nos Estados Unidos ele foi lançado também como Odyssey 2, né? Mas aqui no Brasil ele chegou apenas como Odyssey. Uhum. E ele foi lançado em maio, se não me engano foi em maio de 83, na Feira UD, na saudosa Feira de Utilidades Domésticas, a UD aqui em São Paulo. E eu faço aniversário em março, eu acredito que meu padrinho atrasou um pouco aí o presente de aniversário e me deu o Odyssey mais ou menos quando ele foi lançado. E eu gostava bastante, eu gostava de um jogo chamado OVNI, era bem divertido, gostava do Senhor das Trevas, era um jogo estilo Space Invaders mais ou menos, e o famoso Didi na Mina Encantada, Foi uma sacada fenomenal. Graficamente parecia um pouquinho Donkey Kong ou Super Mario, não parecia? Não, ele era um jogo... Tinha uns morrinhos, assim, e um troço meio aventuresco de ter que passar umas provas, alguma coisa assim? É, ele era um jogo que você controlava um mineiro, né? Ele tinha era um jogo de plataforma que você ia coletando alguns itens, passando por fases. Mas é um jogo importado, não tinha nada a ver com Didi nem com Trapalhões. Era Pickaxe Pete, o título original. Seria Pedrinho Picareta, vendo uma tradução livre. Uhum, uhum. E a sacada, né, da Philips, aproveitar a figura do Didi, que os Trapalhões estavam em alta, né? Inclusive com aquele filme Os Trapalhões na Serra Pelada. Uhum. Tiveram essa sacada, conversaram com o Didi, né? Uhum. O Renato Aragão Produções, e adoraram a ideia. Foi um super sucesso, vendeu demais esse jogo aqui no Brasil. Maravilha. Tem um amigo meu aqui de Porto Alegre, até quando eu conversei com ele hoje no início da tarde, e a gente comentou sobre o programa, né, que ia rolar hoje contigo e tudo mais, ele ficou super empolgado e ele falou assim, o nome dele é Ávila, Fabiano Ávila, tá? Ele adora games, e ele falou assim, bah, conversa com o Marcos, pergunta pra ele sobre aquele escândalo, aquele fracasso que foi o game do ET. Tu te lembra disso? Porque o que eu me lembro é o seguinte, tá? Eu vou dizer o que eu me lembro. Daí tu completa o que tu souberes mais. Parece que o Spielberg, o pessoal lá da equipe do Spielberg, eles quiseram lançar um game, né? Aproveitando o mega sucesso em 82, né? Do ET. E daí, supostamente, não tinha tempo pra fazer algo muito bem feito. E parece que deram poucas semanas. Mas o importante é que foi feito até um documentário falando do fracasso que foi esse game, que era alguma coisa que eles estavam certos que ia ser um mega sucesso. Pois é, fala um pouco disso. Atari, em mais uma jogada idiota, né? Mercenária. Apostando tão somente no sucesso do filme, na figura do ET e do Spielberg, uhum. Resolveram, não, vamos lançar esse jogo no Natal. E contataram alguns programadores, até que o Howard Scott Warshaw, que programou Yars Revenge, né, outro jogo famoso do Atari, falou, não, eu faço em X tempo, acho que era 4 semanas. Imagina você fazer um jogo do zero até o acabamento em 4 semanas, um mês. Eu acho que o mínimo que eu deveria fazer normalmente seria 6 meses, né? É, pelo menos, né? Pelo menos 6 meses. Uhum. E então ele fez o jogo correndo, até que uma ideia criativa, mas não teve tempo de repente dar algum polimento, dar alguma uma jogabilidade melhor. E isso aliado ao que as crianças, os jovens não liam o manual e ficavam caindo num buraco com o ET toda hora e não conseguiam jogar. Fases, é isso? Não entendi. Desculpa, eu falei assim, era muito difícil ficar passando de fase para fase? Não, é isso? Porque você tinha que ir andando com o ET no cenário e tinha um buraco, ele caía no buraco toda hora e você ficava preso, tinha que segurar o botão para ele levitar, aí você andava mais um pouquinho, caía em outro buraco. Aí a criança se enchia, não queria mais jogar. E nos Estados era Unidos... Era ET ou era tatu? Eu não tô entendendo. Não entendi. Era ET ou era tatu, pra ter todo buraco assim, do pessoal era caindo? aí o que aconteceu foi uma devolução em massa do cartucho lá nos Estados Unidos e... Uau. Prejou pra todo mundo, né? Mas uau, a culpa não foi do programador, não. A culpa foi da... Eu me lembro do cartucho, assim, com a foto do ET abraçado com o Henry Thomas, né? Com isso, com o Elliot. Exatamente. E aí houve tudo aquilo, né, que inicialmente se pensou que fosse um boato até, que entendi. Os cartuchos foram enterrados lá no Novo México, né, e no fim o documentário mostra que aconteceu, talvez não na dimensão da lenda que se, uhum, se gerou, uhum. Mas aconteceu, sim, né? Eu me lembro que a gente vai tocar levemente nisso, até porque não é um programa das 21 horas, apesar do João se espelhar a matéria disso, mas fica pra nós, eu me lembro, sabe o quê? De uns jogos pornográficos. Sim, em 84, né, antes de videolocador existia videoclubes, onde o cara alugava filmes, né, e também tinha num videoclube que eu ia, também tinha games, e eu me lembro que tinha uns games proibidos para 18 anos, e tem um amigo meu que tem aparência, ele tinha na época, acho que, deixa eu ver, 15, 16 anos, mas ele tinha aparência de 25 e ter sido, parecia que ele tinha fugido de San Quentin, aquela prisão famosa, ele foi lá comigo e ele se ressocializou e alugou, e eu me lembro, não vou descrever aqui, mas era uma... Desculpa, mas é uma putaria, tu chegasse a jogar, a jogar vários games pornográficos ou não? Não, não cheguei a jogar na época, mas a gente ficou sabendo, o mais famoso era aquele X-Men, né? Esse era o mais famoso, mas tinha outros, Custer's Revenge, Bachelor Park, tinha esses jogos tu não colecionava? Não cheguei a ter, assim, acho que meus pais nem... Então, cara, muito impuro. E uma curiosidade, teve uma associação de pais, de bons costumes lá nos Estados Unidos, acho que as mães da América, uma coisa assim, que chegaram a ameaçar a bater na porta da fabricante da Mystique, que era a soft house que fabricava esses jogos pornográficos, pra processar, que tirassem os jogos das prateleiras. Foi uma... Sim, no mínimo fazer um boicote, me lembro dessa pressão que rolou. Vamos ver assim, eu queria te perguntar assim, quais jogos, por que esse teu amor tão intenso pelos jogos dos anos 80, assim, ou seja, foi tirando, obviamente, ter crescido com isso. Eu estou te perguntando porque, lendo os teus textos, dá para ver que se tu pudesse, parece como que tu não está muito aí quase por esse avanço dos jogos, né? Parece assim que se tu dependesse de ti, tu ficaria a vida toda jogando esses jogos clássicos. Me fala assim... já que a gente sabe que eles têm, tecnicamente, limitações, por que tu os acha mais interessantes? Desculpa, a pergunta demorou um monte pra eu... No meu caso, especificamente, eu não posso falar por outros colecionadores. Não, eu tô perguntando por ti, isso. No meu caso, o fator nostalgia é muito grande, né? E jogos com os quais eu me diverti muito na infância... E ainda hoje você pega, por exemplo, um River Raid pra jogar, um Enduro, um Sequest... São jogos bem feitos, com uma boa jogabilidade, um bom nível de desafio, eles divertem ainda, né? Tu achas que muitos dos jogos hoje em dia, apesar de serem graficamente superiores, eles não têm o mesmo nível de desafios? Ele não exige tanto do usuário, tu acha isso ou não? Não, o desafio é diferente, né? Não tem como comparar hoje com aquela época nesses termos. Hoje, dentro do videogame, você tem um universo completo para você explorar, para você interagir. Não tem como comparar, é covardia, é uma evolução natural do que foi acontecendo. Eu não vou falar nem que é melhor ou pior, é diferente, uma experiência diferente, né? Tá. E essa volta, né? essa busca pela nostalgia, pelos valores e pelas coisas, digamos assim, boas que a gente tinha na nossa era, assim, considerando que até tem uma levada, tem um grupo enorme, um número enorme de pessoas que não eram nascidas nessa época, que hoje em dia estão se interessando por esses jogos. Qual é o teu diagnóstico, assim, de uma criança que tem acesso a algo graficamente superior, ela ainda ir atrás, muitas delas ainda se interessarem por esses jogos clássicos? Por que tu acha isso? Eu acho que tem aí a forte influência dos pais, né? Pais, avós. E avós talvez não, né? Mas pais acabam influenciando não só em jogo, mas em músicas, filmes. Acabam vendo coisas que não eram da época deles, né? Eu acho que tem muito disso também. E algumas crianças acabam achando os jogos divertidos também, né? Talvez a simplicidade dos jogos, a mecânica, talvez num primeiro momento atraia como um jogo mais ocasional, assim, uma coisa mais despretensiosa, talvez, né? Eu tive o Gemini, né? Que até eu não me lembrava o nome, que faz tanto tempo que eu não buscava essa informação, e me lembro que eu falei contigo daí até por e-mail, e daí tu me lembrava, deve ser o Gemini que tu tinhas. Sim, da Coleco, exato. Isso, exatamente, foi em 89. E o jogo que eu jogava direto era um emprestado direto, tá nos ouvindo, Cristiano Zanella, um grande abraço, ele me emprestou, periga até eu nunca ter, pode ser até que eu nunca tenha nem devolvido, o jogo River Raid. Pois é, fala pra gente quais foram os jogos que pra ti foram, assim, tão importantes, e jogos que tu ainda, volta e meia, joga. Olha, os jogos principalmente da Activision pro Atari, que foi a Activision, foi a primeira third party, né, a primeira empresa independente a se desvincular e a lançar jogos para o Atari, que não, a própria Atari, né. E eles chegaram com uma equipe muito criativa de programadores e desenvolvedores que realmente produziram pérolas, né, como River Raid, por exemplo, Sequest, Enduro, Pitfall, são jogos muito, muito bons aí da Activision. Mal pergunta, River Raid... Desculpa, querido, eu te dei um bito, não, fala. O Pressure Cooker também é um jogo super criativo, que você controla o cozinheiro, vai montando uns lanches. Não sei se você lembra desse daí. Super bacana da Activision também. Por sinal, o River Raid, que foi tão popular, ele não foi, se eu não me engano, eu me lembro, lendo uns anos atrás, ele foi criado por uma mulher, coisa que não é muito comum, não era uma... Acho que Carolyn Shaw, Carolyn Shaw, alguma Carol, coisa assim, Carol não Carol Shaw, né? Carol Shaw. Isso, Carol Shaw. Ela criou o jogo, inclusive, eu não vou saber explicar, agora detalhar tecnicamente, mas a formação dos objetos e do rio e dos elementos... ela não é pré-programada, ela utiliza um algoritmo, uma fórmula matemática para você criar aquilo em tempo real. É uma coisa maluca, né? Maluca mesmo, e né, foi feito à época por uma mulher, que era algo super incomum, mulheres naquele ramo, uhum, né, talvez naquele momento, e não foi só ela, houve outras programadoras, né, de jogos para Atari. É que o River Raid foi um jogo tão, tão popular, né? E muita gente imaginava que era que era alguém do sexo masculino, que era meio que um clube do bolinha, né? Mas não era, não. Nesse caso foi uma mulher que criou. Na verdade, eu arrisco dizer que o melhor, talvez um dos melhores jogos mesmo para o Atari, para a plataforma, né? E não só para o Atari, serão versões para outros videogames também, né? Me diz uma coisinha, querido, como é que... o que que a pessoa vai achar nos teus livros? Né? Já pelo título dá pra ter, mas assim, por que, sei lá, vende teu peixe aí, por que procurar os teus livros? Meus livros, eu não sei até o porquê disso, estava conversando com o professor da PUC, uhum, eu tô querendo ingressar num mestrado aí no ano que vem, né? Uhum. Eu não sei porquê, nenhum outro, na verdade, nem jornalista eu sou, né? Mas algum jornalista, alguma outra pessoa não teve a ideia de explorar esse momento em que o videogame chegou no Brasil, assim, esse momento específico. E eu, dando falta justamente de informações fáceis a respeito dessa época, eu resolvi pesquisar, sentar e escrever. Então a pessoa vai entender, vai descobrir como que a coisa aconteceu, por que o videogame chegou, como as empresas se interessaram, como se desenvolveram, os cartuchos clones, né, as várias marcas que fizeram cartuchos para Atari aqui no Brasil e não pagavam royalties. Uhum. E os outros videogames aparecendo, as primeiras locadoras, as primeiras revistas que começaram a dar espaço para o videogame, né, os primeiros jornalistas especializados que estavam se especializando nos jogos, né, uhum, toda essa, uma palavra que também os jornalistas gostam de usar, todo esse ecossistema em volta desse, uhum, desse universo, como que isso começou? Hoje a palavra videogame está na boca de qualquer um. Naquela época não, ou melhor dizendo, houve uma época no país em que essa palavra videogame não existia. Você consegue imaginar isso? Não existia essa palavra videogame. E não faz, uau, tanto tempo assim, se você for pensar, né? Bom, certamente. Então, gente, assim, ó, vamos lá. 1983, o ano dos videogames no Brasil. O outro livro, 1984, a febre dos videogames continua. E tem essa versão, atualizada, revisada. Isso, inclui... a segunda edição, de fato. Isso, é uma segunda edição que eu vou citar agora, que na verdade inclui conteúdos dos dois livros que eu acabei de citar, que é 1983, 1984, ou seja, entre 83 e 84 tem um maisinho, né, quando os videogames chegaram, né? Então, como é que as pessoas têm como encontrar esses três livros ou a versão atualizada facilmente? Como é que é? Tem que Sim, é fácil. Assim, as primeiras edições estão esgotadas, uhum, em papel, não tem mais. Okay. Mas essa versão nova, que ela é revisada e ampliada, então ela tem os dois livros e mais um monte de coisa que eu descobri desde que os mesmos foram publicados. E como é que a pessoa faz para... Quem estiver nos escutando aí, que está interessado, como é que a pessoa faz para encontrar lá? Ela digitando 1984, mais... Não, ela 1983, digita... mais 1984, quando os videogames chegaram, ela vai aparecer aí, ela procura pelo teu nome? Não, ela acessa o meu site, ela tem um PDF grátis para baixar. www.memoriadovideogame, tudo junto, .com.br. www.memoriadovideogame.com.br, tudo juntinho. Tá. E daí consegue informações para ir atrás desses livros? Isso, aí tem lá o link novo livro, a pessoa clica, tem as informações e tem um link para baixar. E eu não pretendia fazer isso, mas teve muitos pedidos de leitores que querem a versão física, que é o livro em papel. Uhum, uhum, uhum. Então a gente fez uma edição de luxo, em capa dura, em formato acrílico, uma nova diagramação, papel couché e tudo mais. numerado e assinado, ela está à venda com exclusividade na loja de um amigo, não sei se posso passar essa informação aqui. Pode falar, querido. Então, o site é www.playtoy.com.br. Lá você acha o livro. Tá, Playtoy, PlayToy, ou seja, isso. Jogo de brinquedo, né? Isso, .com.br. É uma loja de colecionáveis, brinquedos, e ele tá com o meu livro lá, é só colocar na busca. Lá, 1983, isso. 1984, você acha já. Tá, gente, tá aí. Então, o nome é Marcos, com C-U-S, Garret, G-A-R-R-E, 2 T's de Thiago, Thiago. C-H-I-A-D-O. Então, os livros aí estão esperando por vocês aí. Já notaram que se aqui tá faltando quase tempo pra gente colocar tudo, imagina só tendo acesso a esses livros que, nossa, contam assim, na verdade, um pedaço da história da infância de muita gente. Isso, né? a abordagem que eu dei, ela é puramente jornalística. Então, não tem nostalgia, não tem, ah, meu Deus, que saudade, o meu Natal. Não, ele é uma abordagem jornalística, levantamento de informações, pesquisa, dados, nomes, fabricantes, dezenas de imagens. A pessoa chega nesse approach, a pessoa compra o livro, vai ter esse approach jornalístico, mas ela vai dizer, ai meu Deus, que saudade, como eu me lembro. Né? Então, tem uma surpresa que eu estava aguardando, que eu conversei com você. Não sei se eu posso revelar essa surpresa agora. Pornográfica. Na verdade, o João iria até gostar que fosse pornográfica. Bastante. Então, na verdade, assim, em segredo, entre aspas, eu preparei um novo livro que eu devo lançar na semana que vem. Chama Jogos Eletrônicos e Eu, Crônicas de um Passado Presente. Uau. Esse sim, ele é a abordagem é totalmente nostálgica, é a minha experiência com os aparelhos. Tá, e esse livro vai estar a partir da semana que vem disponível? Eu devo distribuir também o PDF grátis, e estou analisando a possibilidade de fazer uma tiragem impressa bem aí simples, né, com papel simples, uma coisa bem simples, de 50 a 100 exemplares mais ou menos. Repete o nome. Jogos Eletrônicos e Eu, o I é o e-comercial, né? Uhum. E Crônicas de um Passado Presente. O pessoal que está ouvindo o programa aqui está sabendo em primeira mão, porque não contei para ninguém. Uau. Uma honra mesmo falar contigo, querido. Olha, falando desse assunto, sabe que dá horas e horas. Até eu, que nunca fui expert, mas nem perto de videogame, esse momento, né? Quer dizer, pelo menos para mim é difícil separar minha infância e pré-adolescência também de games, desde telejogos e tudo mais, de seriados, né, de músicas, quer dizer, a gente sempre fala sobre esse tipo de coisa aqui na rádio, Showtime, e só posso te agradecer por dar essa palhinha e bater um papo com a gente. Eu que agradeço, só mais um lembretezinho, se você me permitir. Claro, por favor. Dia 16 de setembro, agora aqui em São Paulo, no MIS, no Museu da Imagem e do Som, temos a estreia do documentário que eu estou fazendo com o Arthur Palma, da 04 Mídia, né? É um documentário baseado nos livros, só que em filme. A gente entrevistou um monte de gente, enfim. Vai ser em setembro o lançamento? Vai ser dia 16 de setembro, agora no MIS. Tá, a gente vai mantendo contato e daí, mais perto, me fala que eu faço uma chamada, a gente faz uma chamada na rádio, tá bom? Claro, eu agradeço. Então, mais uma vez, agradeço o espaço cedido aí. Perdão pelo estresse aí do corre pra lá, corre pra cá e quase que não dá tempo de chegar aqui pra entrevista. Te agradeço, mas não teve abarroamento de carros, né? Não teve, né? não teve, não. Tá bom. Marcos, um grande abraço e até a próxima, tá bom? Um abraço a todos aí. Marcos. Fiquem com Deus. Tchau. Ô, Marco Antônio. E aí, queridão, fala. Eu queria conversar com você o seguinte. Você já deve ter ouvido falar num grupo chamado Funk Brothers. Claro. Dizem que... Músicos de estúdio, né? Sim, que dizem que junto e que eles gravam, que eles tiveram mais, tocaram mais sucessos. Sim. Do que Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones e Beach Boys. Qual a diferença? Como eram submúsicos de estúdio, entre aspas, sem nome, né, no sentido fora das panelinhas, diríamos assim, nunca ficaram milionários. E tem uma cantora, você deve conhecer também, Joan Osborne. Tá, sei. Que tocou com o Grateful Dead. E nós achamos uma música dela que eu gostaria que você Não era Joanne, era Joan, né? J-O-A-N, né? Que nem John Crawford. Isso, né? Eu gostaria que você... Porque eu já conheci essa música com o Jimmy Ruffin, acho fantástica essa música, mas ela deu uma... Só uma perguntinha antes, Bassar. Uma coisa que eu já ouvi falar dela, mas eu nunca vi foto dela. Ela é negra ou branca? Branca. 54 anos. Só 54? 54. E eu achei essa música com ela fantástica. Vai lá, Fofinha. Toca aí, por favor. Fantástico, né? Sem palavras, de quando essa versão aí? Essa versão é de 2015. Uau, porque o original do Tiny Rock deve ser lá por 65, exatamente. 66, né? Ah, meu Deus, olha, falando sério, a gente fica perguntando no ar então, né, já que essa música pergunta What Becomes of the Broken Heart, ou seja, onde vão parar os que têm seus corações partidos? Fica essa pergunta. Eu vou te mostrar mais um trecho. Eu vou te mostrar um trechinho de uma outra que é pra matar você mesmo. Vai lá, Fofunha. of his world. The world he left behind. Georgia, midnight train. Said he's going back to find, going back to find a simpler place and time. I'm gonna be right by his side. I'll be with him. I know you will. On that midnight train to Georgia. Live in his world, live in than live world. Without him in my world. It is. He kept dreaming, oh, that someday he'd be a star, superstar, but he didn't get far. But he sure found out the hard way. Olha, Marco Antônio, é o seguinte, viu? É a mesma Johnny cantando? A mesma cantando. Tá, deixa eu só dizer uma coisinha assim, ó. Eu te juro, quando estava tocando What Becomes of the Broken Hearted, né? Eu te juro que eu fiquei pensando, apesar de eu nunca ter ouvido a Gladys Knight e The Pips, né? Eles interpretando a canção What Becomes of the Broken Hearted, nem sei se eles gravaram, mas eu me lembro que eu pensei nela e porque o timbre é mais ou menos parecido dessa Johnny, mas eu pensei assim, uau. Eu prefiro essa Joanne, porque, com todo respeito, tem maior respeito pela Gladys Knight, mas ela, eu acho ela um pouquinho gritenta. Gosto um pouquinho de gritar, tipo assim, como se ela fosse a mentora de duas cantoras que eu realmente não gosto. Chaka Khan? É a Whitney Houston, não, eu acho mais o nível assim, Whitney Houston e aquela Mariah Carey. Eu não aguento aquele griteiro, assim, parece que é um concurso pra ver quem é mais afinada. Não gosto mas, nem. Claro, ela ainda é melhor, a Gladys Knight, mas diríamos assim que seria como se fosse a mãe delas. E essa versão aí do Midnight Train to Georgia, obviamente, eu já ouvi 5 mil vezes na voz da Gladys Knight. Mas, com todo respeito, a Joanne deu de 50 a 8, assim. Porque ela é super afinada, mas ela não faz melodrama. Não, né? Grita. Ela fica no tom. É de arrebentar o coração e tu me pagas. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. O que mais me espanta, ô Marco, é que não é estúdio, não. É gravação ao vivo mesmo. Ao vivo. Ao vivo. É ela no palco, os Funk Brothers, os Holmes Brothers, cantando junto com ela e o público lá embaixo. Sim, o backing vocals, pelo amor de Deus. São fantásticos, sério, fantásticos. Ah, já te deixo aqui adiantado, eu sei que amanhã, teu nível, Nidra excepcional, obrigado. Tinha uma loja aqui, muito popular, fechou há muito tempo aqui, que vendia roupas populares. E o slogan era assim: na semana de aniversário do Maria Magazine, quem ganha o presente é você. Obrigado. Então eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por tu dar o presente dessa versão do Midnight Train do George aí, porque sem mentira, eu sempre gostei dessa música, mas eu sempre achei, eu sempre pensava assim, pô, podia ser menos chorado, sabe? E eu acho que ela, a Joanne, qual é o sobrenome, desculpa? Osborne, pois é. Ela eu achou o ponto. Ela matou a pau. Ela achou o ponto certo de equilíbrio. Exatamente, porque a letra em si já é melancólica, tu não exatamente precisa chegar a espremer, né? Então, um grande nível e obrigado, até querido, muito breve, tá? Obrigado pelo espaço. Até sábado, um abraço a um você. Um abração, querido. Tchau.